partir de agora, você ouve Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito para gravar Especial Musical. Prepare-se, depois da contagem regressiva, você vai soltar a pausa. 5, 4, 3, 2, 1. Programação da nossa 98 Rádio RCI FM, são exatamente 17 horas e 3 minutos. Eu falei 17 horas e 3 minutos. Mais uma vez, você, amigo ouvinte e amigo nosso leitor, aí que fazemos a grande parceria, rcifmbregablog.com. É, mais uma vez aí, colocamos mais uma enquete, eu junto com o meu parceiro Jackson da Cruz, né, trazendo sempre uma novidade para você poder participar, poder dar seu voto, poder interagir conosco. Todo sábado. Olha, a semana passada a gente fez aí um tipo, uma jovem guarda, um tipo rock, né? Tivemos três participantes nesse grupo aí. Colocamos aí três: Raul Seixas, Renato Seus Blue Caps e The Fibres. Na sua opinião, quem será que venceu? Será que foi The Fibres? Te amo, te quero, te adoro, não posso mais viver sem... Ou foi Raul Seixas? Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta... Ou será que foi Renato e Seus Blue Caps? Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa nem gosta de outra menina. Então será que o seu artista preferido, será que seu grupo preferido, será que seu cantor preferido venceu? Você não sabe, não? Então, para aqueles que votaram, o especial de hoje é com esse aqui, ó. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Então, para aqueles que votaram e escolheram, os leitores do Brega Blog votaram e escolheram o Maluco Beleza, o Raul Seixas. Hoje, o 22º homenageado, um especial musical dentro do nosso programa Sabor Nordestino, aqui transmitido pela Rádio RCFM, apresentado pelo companheiro amigo Luciano Silva. Então, tivemos aí, olha, uma votação extrema, 702 votos, 702 pessoas votaram. Esse é o total de todos os votos. O Raul Seixas, né, teve uma surpreendente votação boa. Em terceiro lugar ficou Renato Seixas com 212 votos, um percentual de 30%. The Fibres com 228 votos, um percentual de 32%. E Raul Seixas com 37% dos votos, com 262 votos. Um total aí de 702 votos. Impressionante aí, parabéns. Obrigado a todos vocês que votaram aí e participaram. Para aqueles que votaram em The Fibres e Renato Seus Blue Caps, você fica, né, no próximo especial. Quem sabe aí pode ser o seu artista preferido. Mas para aqueles que votaram em Raul Seixas, hoje vai ser homenageado nesta tarde maravilhosa. Hoje que é dia 18 de maio de 2013, mais um especial musical. Também não estavam lá. Por aqui, Edivaldo, nosso amigo Torum dos Teclados, que acabou de tocar aí, né, ali, a usina Olho d'Água, né? Lá no pátio de eventos da usina Olho d'Água. E tem meu amigo Paulo Coveiro, né? Meu amigo Paulo Coveiro, lá do município de Camutanga, também fazendo presença aqui. Pra gente iniciar o nosso programa especial musical, homenagem ao artista Raul Seixas. Vamos começar aqui com Al Capone. Al Capone. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Raul Seixas. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira exibindo a cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, a menina aí. Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo. Preciso acreditar em mim. Eu sou astrólogo. Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Você pense que eu sou seu escravo. Programação especial homenageada de hoje é ele, Raul Seixas, 17 horas e 11 minutos. Telefone liberado 3289-1849, 8793-3341. Né? Deixa eu começar aqui a falar aqui um pouco da vida desse cantor, compositor, artista brasileiro, MPB. Raul Seixas nasceu em Salvador no dia 28 de junho de 45. Seu pai, Raul Varela, era engenheiro da Estrada de Ferro e sua mãe, Maria Eugênia, se dedicava às atividades domésticas. Raul Seixas teve muitos problemas no colégio e tinha dificuldades em acompanhar as matérias, ao ponto de repetir 3 vezes a segunda série, o que obrigou seu pai a matriculá-lo em um colégio de padres. Lá Raul desenvolveu o seu primeiro vício, o da literatura. Começou a ler tudo o que vinha pela frente e finalmente deslanchou nos estudos. Raul gostava de Elvis Presley e Little Richard. Mais tarde juntou-se à cena do rock que se formava em Salvador, fazendo parte assim de uma banda chamada Relâmpagos do Rock, depois The Panthers, banda que agora já se tornara a sensação de Salvador. A fama se espalha e a banda é rebatizada pelo nome Os Panteras. Em 67, Raul Seixas começou um relacionamento com Edith. Casa-se com ela. Logo em seguida, abandona os estudos, volta a reunir os Panteras e aceita o convite de Gerry Adriani para ir para o Rio de Janeiro. Em 68, Raulzito e os Panteras gravam seu primeiro e único disco, assinando um contrato com a gravadora M. Odeon. O disco, no entanto, não fez sucesso nenhum. A partir daí, Raulzito e os Panteras passariam uma série de dificuldades no Rio de Janeiro. Raul morava em Ipanema e ia a pé até o centro da cidade para tentar divulgar suas músicas, não obtendo sucesso. Algumas vezes os Panteras recebiam a ajuda de Gerry Adriani, tocando como banda de apoio, o que, segundo o próprio Raul, lhe deu muita experiência e lhe ajudou a descobrir como se comunicar. Coisa boa, né? Daqui a pouco a gente fala mais aqui um pouco sobre Raul Seixas em sua biografia aqui na nossa programação. Quem tá ouvindo o programa, né, é o nosso amigo Jaime, meu amigo Jaime, lá em Serrinha de Baixo. Um abraço aí ao nosso amigo Jaime. Ele tinha perguntado a mim, né, desde manhã a gente já sabia já o especial que ia ser, que era com Raul Seixas. Ele pediu aí As Aventuras de Raul Seixas, né? Vamos colocar aqui no especial musical. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Raul Seixas. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. A Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato você tem que transar. O liro muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas num saco leijo. Hoje a gente já nem sabe de que lado tão certos cabeludo, tipo estereotipado, se é da direita ou da traseira, não se sabe lá mais de que lado. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil como um computador, que se uma criança descobriu calcanhar de Aquiles com só palito para o motor. Para o motor! Quando eu compus fiz ouro de tolo, uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do eclipse. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos. sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do Bará. Beleza! Eu já passei por todas as religiões, filosofias políticas em luta. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta. Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, mas pra aprender o jogo dos ratos transou com Deus e com lobisomem. Você! Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A Casa da Música Brega. Brega é chique. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei que a terra parou. Que a terra... Programação especial homenageada de hoje a ele, Raul Seixas, 17 horas e 19 minutos. Falar aqui um pouco mais da sua biografia. O grupo Raulzito e os Panteras se desfez e, abalado, Raul Seixas voltou para a Bahia. No entanto, a sorte começaria a mudar. Um dia, conhecer na Bahia um diretor da CBS Discos. Mais tarde, ele convidaria Raul Seixas para ser produtor da gravadora. Sem pensar duas vezes, ele faz as malas junto a Edith e volta para o Rio de Janeiro. Esta seria a segunda chance de Raul. Apostando no talento do amigo Gerry Adriani, convence o então presidente da CBS, Evandro Ribeiro, a dar Raulzito um emprego de produtor. Raul Seixas trabalhou anonimamente por um bom tempo. Pouco tempo depois, passou a produzir e a escrever para muitos cantores da CBS, como o próprio Gerry Adriani, a música Doce Doce Amor, José Roberto, Lenor, Oda e José, Tudo Acabado, Diana, Ainda Queima Esperança, Baltazar, Se Ainda Existe Amor e entre outros. Porém, não lhe deixavam voltar a cantar. Em 71, Raul deu um golpe, aproveitando-se que a chefia da CBS tinha saído em viagem. Ele gravou e lançou o disco Sociedade da Gran Ordem, Cavestina. Apresenta Sessão das 10, ao lado dos cantores Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edi Star. Foi demitido por isso, né? Ele quis, né, passar aí um pouco do ponto, né, rapaz? O cara recebeu um emprego bom desse. Aproveitou enquanto os caras estavam viajando e foi produzir disco sem autorização, né? Ele sabe que é errado, não pode, né? Mas Raul Seixas, ele fazia de tudo. Olha, atendendo aqui o pedido do nosso amigo Torum, grande tecladista, grande amigo, né? Grande amigo nosso, meu tecladista, que toca a gente, sempre a gente toca junto. Ele pediu aqui a música Medo da Chuva. Ele disse que se arrepia quando tá curtindo as músicas de Raul Seixas, junto com nosso amigo Paulo Correiro, lá do Camutanga. Vamos ouvir. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Raul Seixas. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor conteúdo da música popular brasileira, bregablog.com. Acesse e fique à vontade. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com.

de começo. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Programação especial homenageada de hoje a ele, Raul Seixas. 17:38. É, meu amigo Paulo, que tá dando uma risada aqui, né, Paulo? Com a música Mosca na Sopa, né? Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o seu... Olha, no ano de 1973, Raul Seixas conseguiu um grande sucesso com a música Ouro de Tolo. O mesmo LP também continha outras músicas que se tornaram um grande sucesso, como Metamorfose Ambulante e Mosca na Sopa. Raul Seixas finalmente alcançou grande repercussão nacional. No ano de 74, Raul Seixas e Paulo Coelho criaram Sociedade Alternativa. Em todos os seus shows, Raul divulgava a Sociedade Alternativa com a música de mesmo nome. A ditadura, então, através do Departamento de Ordem Política e Social, prendeu Raul e Paulo, pensando que a Sociedade Alternativa fosse um movimento armado contra o governo, porém, era simplesmente uma música. Depois de torturados, Raul Seixas e Paulo Coelho foram exilados para os Estados Unidos. No entanto, seu LP Gita, gravado poucos meses antes, faz tanto sucesso que ambos voltaram ao Brasil. O álbum rendeu a Raul Seixas um disco de ouro, após vender 600 mil cópias. Ainda no mesmo ano, Raul separou-se de Edith, que vai para os Estados Unidos com a filha do casal, Simone. Em 75, casa-se com Gloria Vac e grava o LP Novo Aeon, onde Raul compôs uma de suas músicas mais conhecidas, Tente Outra Vez. O LP, porém, vendeu menos de 60 mil cópias. Em 76, Raul supera a má vendagem do disco anterior com o disco Há 10 Mil Anos Atrás. Neste mesmo ano, nasce sua segunda filha, Scarlett. Naquele final da década, as coisas começaram a ficar ruins para Raul. A parceria com Paulo Coelho é desfeita. O cantor lançou 3 discos pela Warner Music a partir de 77, que fizeram sucesso de público, mas foram reprovadas pela crítica. O Dia que a Terra Parou, que continha canções como Maluco Beleza e Sapato 36, em 78, e Porque os Sinos Dobram, em 79. A partir do ano de 78, começou a ter problemas de saúde devido ao consumo de álcool, que lhe causou a perda de 1/3 dos pâncreas, e separou-se de Glória, que foi embora também para os Estados Unidos, levando assim a sua segunda filha, Scarlett. Começa então a depressão de Raul Seixas, junto com a internação para tratar do alcoolismo. Conhece Kika Seixas, a sua última companheira, né? Daqui a pouco a gente fala mais aqui um pouco sobre a vida do Raul Seixas, para que você possa ficar por dentro do que aconteceu também na sua vida. Que pousou em sua sopa. É, quem também tá querendo curtir aqui música do Raul Seixas, meu amigo Paulo, lá de Camutanga, né? Pedindo a música Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Aproveito também para oferecer aqui para a ouvinte que está escutando a gente, a Ceissa Teles, em Recife. Ela tá curtindo junto conosco. Um abraço a você, Ceissa Teles. A música que você pediu, querida, a gente já tocou, tá? Mas a gente vai

Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva o 91! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Programação especial homenageada de hoje é ele, Raul Seixas, 17 horas e 47 minutos. Vamos falar agora a última parte aqui da biografia de Raul Seixas. Em 80, o Raul Seixas assina novamente um contrato com a CBS, desta vez como cantor, lançando mais um álbum, Abre-te Sésamo, que contém outros sucessos e tem as faixas Rock das Aranhas e Aluga-se. Essa música foi censurada. Logo depois, o contrato é rescindido. Em 81, nasce a terceira filha, Vivian, fruto de seu casamento com Kika. Mergulhado na depressão, Raul Seixas afunda-se nas drogas. Porém, em 83, Raul é convidado para gravar um disco pela Estúdio Eldorado. Logo depois, Raul é convidado para gravar o especial infantil Pluck Black to Zoom, da Rede Globo, onde canta a música Carimbador Maluco. O álbum Raul Seixas 83, que continha a canção, dá a Raul mais um disco de ouro. Em 84, grava o LP Metrô, linha 743, pela gravadora Som Livre. Mas depois Raul teve as portas fechadas novamente, devido ao seu consumo excessivo de álcool e constantes internações para desintoxicação. Também em 84, na Eldorado, lançou o disco ao vivo, único e exclusivo. Acaba passando 3 anos sem fazer shows. Em 85, conseguiu um contrato com a gravadora Copacabana, de propriedade da M. Grava um disco que foi lançado somente no ano seguinte, devido ao alcoolismo de Raul. O disco Uá, Bap Lu, Bap Lá, Baby Bloom. Faz grande sucesso entre os fãs, chegando a ganhar disco de ouro e estando presente até em programas de televisão como Fantástico. A partir desse ano, estreita relações com Marcelo Nova. Um ano mais tarde, em 88, faz seu último álbum solo, A Pedra do Gênesis. A convite de Marcelo Nova, Raul faz 50 shows pelo Brasil. Durante os shows, Raul mostra-se debilitado, tanto que só participa da metade do show. A primeira metade é feita somente por Marcelo. As 50 apresentações pelo Brasil resultaram naquela que seria o último disco lançado em vida por Raul Seixas. O disco intitulado A Panela do Diabo, que foi lançado pela Warner Music no dia 22 de agosto de 89, um dia depois da sua morte. Na manhã de 21 de agosto, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama, por volta das 8 horas da manhã, em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. Seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado insulina na noite anterior, causaram-lhe a pancreatite aguda fulminante. O LP, A Panela do Diabo, vendeu 1.500 cópias, rendendo a Raul Seixas um disco de ouro postumo, entregue assim à sua família e também a Marcelo Nova. Raul Seixas foi velado no Palácio das Convenções do Embi. No dia seguinte, seu corpo foi levado até Salvador e sepultado às 5 horas da tarde no cemitério Jardim da Saudade. Depois de sua morte, Raul Seixas permaneceu entre as paradas de sucesso. Foram produzidos vários álbuns postumos, coletâneas, documentários e outros tipos de homenagens. Raul Seixas deixa na história duas revoluções. Uma na música chamada de cafona, hoje brega, que as pessoas falam, com as composições de discos produzidos entre 68 e 71. E claro, a revolução no rock no Brasil. Essa é a vida de Raul Seixas. De chapéu, vou discutir Carlos. E a pedido aqui da nossa amiga Dona Josefa, né, que tá curtindo com a gente aí, ela pede também música do Raul Seixas, ela que reside lá na rua Agamenon Magalhães.

do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Amigos ouvintes, aqui da nossa programação, homenagem ao artista, vamos chegando aqui ao final de mais um programa especial musical. Aqueles que vocês votaram, fizeram a diferença, escolheram o seu artista preferido e foi o Raul Seixas o vencedor, né, na nossa enquete. Colocamos junto nessa parceria bregablog.com, Rádio RCFM, Luciano Silva e Jackson da Cruz. Eu vou deixar a minha última aqui. É uma das músicas preferidas que eu gosto do Raul Seixas, que é O Dia em que a Terra Parou. Essa música, é a letra dela é fundamental. Para vocês, muito obrigado pela participação de todos. Vem os apoios culturais em seguida e o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, tá certo? Vou deixar aqui uma das músicas que eu acho mais especiais do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Valeu, tchau, até o próximo especial musical. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Com dia que a terra parou, com dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho. Sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não tava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. O dia em que a terra parou. Dante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o